Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o primeiro programa da série de dois dedicados ao álbum Pimenteira, de Pedro Miranda. Abrimos com Hello My Girl, de Silvio da Silva, no arranjo de Eduardo Neves. Hello My Girl, comprei um automóvel pra você não mais andar de condução. Cheio de esperança eu estou, my love, quero que entenda que é pura minha intenção de lhe agradar, girl. Não sei se você sabe, pra mim qualquer esforço nunca é demais, desde que seja para ver você feliz. Isto basta, isto já me satisfaz. Além do mais, girl, há de convir que o conforto nunca fez mal a ninguém. Então por que se acha que me encontro em condição de uma melhor vida lhe ofertar? Porque não dá. Seja para mim, my fair lady, girl, terei na vida o que sempre quis. Seja para mim, my fair lady, girl, please. Só assim terei na vida o que quis. Pedro Miranda é o nome marcante da cena musical da Lapa. Ele traz um novo álbum muito bem produzido em todos os sentidos, da apresentação visual aos arranjos, das interpretações vocais e instrumentais à escolha do repertório. A sonoridade, se está ligada a uma tradição orquestral do samba, deixa Pedro Miranda muito à vontade nesse universo. Confira a versão do artista de Pimenteira, do baiano Roque Ferreira, no arranjo de Luiz Felipe de Lima. Quando vida de cachoeira, debaixo do balaio, lá na gameleira, mercando pimenta, de cheirar e de arder. Dei um piso pra ela, ela me respondeu. E convidei pro samba chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lelinha. Lá o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tinha um molho. Ai meu Deus, que molho! Chamei ela pra morar na minha casa amarela. Lá da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar, namorar, na rede balançar. Participam do álbum de Pedro Miranda os músicos Eduardo Neves, Rui Alvim, Wander Nascimento, Everson Moraes, nos sopros, Luiz Felipe de Lima, nos violões, Wanderson Martins, cavaquinho, Pedro Amorim, cavaquinho e bandolim, Afonso Machado, bandolim, Jorge Helder no baixo. Nas percussões temos Beto Cazes, Paulino Dias, Pretinho da Serrinha, Marcos Esguleba e outros ainda. Ouça a faixa Caso Encerrado, de Eduardo Neves, que também fez os arranjos, e Alfredo Del Penho. Quando morre o amor na hora errada, a dor de quem amou fica no peito. É de morte matada, amor que morre em vão, sem ter explicação. Não há um jeito que não seja investigar quem foi que armou a tal cilada, quem foi matar o amor antes do tempo. Ai, mas quem sou eu pra acusar um coração, se a pena que eu cumpro é bem maior. Quando morre o amor na hora errada, a dor de quem amou fica no peito. Segue morte matada, amor que morre em vão, sem ter explicação. Não há um jeito que não seja investigar quem foi que armou a tal cilada, quem foi matar o amor antes do tempo. Ai, mas quem sou eu pra acusar um coração, se a pena que eu cumpro é bem maior. Luiz Felipe de Lima assina a caprichada produção deste álbum, Pimenteira. Ouça ainda Imagem, do grande Wilson das Neves e Trambique. Olha, se eu for de repente, não quero tristeza em volta de mim. que você guarde a imagem do tempo em que fomos felizes assim. E cubra com rosas brancas e um cravo sobre o coração. É o pedido que faço a você, minha paixão. Não esqueça a minha bandeira, o pandeiro, a cuíca e o tamborim. Não esqueça a marcação primeira, nem tampouco a outra bandeira. E quando sobrar um tempo, acenda uma vela pra mim. O disco do dia hoje apresenta o primeiro da série de dois programas dedicados ao álbum Pimenteira, de Pedro Miranda, um lançamento independente. Mais informações sobre o artista e seu álbum no site www.pedromiranda.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com. Fácil, não é? E nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você curtiu e que nós gostamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produz em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.